Oferecemos a Ti, Senhor, não só o nosso canto, mas o nosso coração. Tu és aquele que nos redimiu e nos fez povo separado Teu. Prestamos-te neste momento, Senhor, o nosso louvor, porque somente o Senhor é digno. Seja entronizado neste lugar, neste encontro, nesta reunião. Presida sobre nós, ó Deus, porque nos submetemos a Ti, em o nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer a leitura da palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 12, se você quiser acompanhar, verso 22 em diante, até o 32. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele os curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beuzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espere a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beuzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa de um valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isto perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isto perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Assentados mesmos, vamos orar ainda. Pai bendito, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, em um torno da sua própria presença, Senhor, porque nós cremos que o Senhor está no nosso meio. Tu nos prometeste, se dois ou três, aqui somos muito mais que isso. E o motivo desta reunião é o Senhor mesmo. Por isso nós buscamos do Senhor, ó Deus, Todo-Poderoso, compreensão, entendimento, o discernimento necessário para tudo aquilo que aqui acontece também, para aquilo que o Senhor quer nos revelar a respeito da Tua igreja nesses dias que vivemos. Em nome de Jesus, amém. Esse momento foi um momento muito interessante na história aqui do nosso, enquanto esteve aqui na terra, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele estava fazendo o bem, estava livrando as pessoas dos demônios, mas os seus opositores, não tendo mais argumentos contra ele, então disseram que o que ele fazia não era da parte de Deus, era algo objetivamente do inferno. Isto é, de Satanás. Jesus então mostrou para eles o perigo em que eles estavam inseridos, né, com esta afirmação, uma blasfêmia contra o Espírito de Deus, e mostrando que não há como Satanás expulsar Satanás. Não tem como aquele que é o dono da casa começar a trabalhar, né, uns contra os outros de uma forma assim objetiva e clara. Mas nós temos resistido alguma coisa que o Espírito Santo de Deus já está falando ao longo da história. E eu quero voltar um pouquinho atrás e lembrar os irmãos que um dos discípulos que desde o princípio andou com Jesus, ali na comunidade nós estamos estudando agora a carta de João, as cartas de João e também o Evangelho, que conheceu Jesus desde o princípio do seu ministério ali na beirada do mar da Galileia, ele caminhou com Jesus, experimentou todas aquelas maravilhas do ministério. Ele viu Jesus sendo entregue e crucificado, ele participou dos primeiros momentos da igreja, ele viu o Evangelho alcançando os gentios e ele mesmo presidiu a igreja de Éfeso, uma igreja que já tinha sido plantada e muito edificada através do nosso irmão, aí, o apóstolo Paulo. Ele é o último dos apóstolos. Ele começou lá junto com Jesus, no Mar da Galileia, e atravessou toda a história ali do ministério de Jesus aqui na Terra. E também a igreja já formada depois que o Espírito desceu, o princípio do Evangelho, e já este Evangelho espalhado no Império Romano, naqueles dias em que a perseguição então cresceu, e ele foi levado para a ilha de Patmos, e ele ali tem uma visão do Senhor, e ele escreve para as igrejas sobre as quais ele próprio estava ministrando a partir ali daquele ponto central, a igreja de Éfeso. Ele saiu ali de Patmos vivo, e já com por volta dos 90 e poucos anos de idade, ele chega ali para aquelas igrejas às quais o Senhor endereçou aquelas, a mensagem do Apocalipse, levando, ele mesmo, aquela mensagem, João. Ele então percorreu toda a história, vamos dizer, não só do ministério de Jesus, mas do princípio da igreja aqui na Terra. Esse irmão tem aqui relacionado o Novo Testamento as últimas palavras, né, as cartas de João e também o Apocalipse. E é interessante porque isso nos traz uma ênfase especial na mensagem de João. Uma ênfase especial na mensagem de João. Todos nós entendemos que ele fala de uma maneira simples, embora profundo, e ele vai direto nas coisas que precisam ser realçadas e descartando aquelas que, embora pareçam ser, mas que na verdade não são, pelo testemunho delas, como o próprio Jesus falou, pelos frutos os conhecereis. Então ele não se preocupa muito com as questões, eu diria, já reveladas, instruídas, dentro das demais cartas que nós temos na Bíblia, com relação às doutrinas da igreja cristã. Mas ele reforça um ponto, ele vai num ponto que é nevrálgico. Ele começa a mostrar isso que Jesus falou aqui para aquele povo, mas de uma maneira muito mais sublime, eu diria, porque ele está falando aí para a igreja, né? E não para aqueles que resistiam ao Evangelho do Senhor Jesus, a pessoa de Jesus, a respeito desta unidade, a respeito desta casa, a casa de Deus. Isso me impressiona, e eu creio, irmãos, firmemente no meu coração, que nós vivemos estes dias, dias em que nós precisamos entender esta mensagem, porque senão, invariavelmente, nós vamos nos ver perdidos no meio de tantas vozes, no meio de tantas palavras, quando que o essencial, o básico, o fundamental, ele é até transparente, ele é percebido. A presença de Deus é percebida no ambiente onde o amor está fluindo. Você quer Deus? Vai num ambiente desse, participa de uma situação dessa, você vai tocar em Deus. Se alguém diz que segue a Jesus, mas tem a sua vida toda comprometida em outras coisas, é mentira, ele não está falando a verdade. Porque aquele que segue a Jesus, anda como Jesus. Não quero dizer perfeito em como Jesus, que nunca pecou, mas nos passos de Jesus. E nós temos uma preocupação que não deveria ser nossa, isso é o trabalho do Espírito, não é? De selecionar na igreja aqueles que são e aqueles que não são. O apóstolo Paulo mesmo diz que o Senhor conhece os que são seus, aparte-se da iniquidade todo aquele que professa o nome do Senhor. E nós estamos aqui, meus irmãos, com a ceia do Senhor exposta aqui diante de nós, vamos participar dela. Nós estamos buscando na cidade onde estamos, como família de Deus, um lugar, um espaço onde nós podemos celebrar ao Senhor sem nada que nos impeça de entender que somos membros uns dos outros, que somos interdependentes, que a nossa casa não está dividida, e que o fato de eu pensar de alguma forma em uma doutrina ou outra não pode de maneira alguma, não pode de maneira alguma me separar e me dividir do meu irmão, porque o preço da nossa unidade foi conquistado na cruz. Custou o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus. E através desse sangue nós andamos na luz. E andando na luz, o pecado é exposto. Mas o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Meus irmãos, eu não sei dizer e relatar, eu sei que ninguém sabe, a respeito de todas as verdades que nós temos aqui nas Escrituras. Mas elas não estão aqui para nos dividir, nem para nos separar. E nem para mostrar que nós entendemos mais do que aquele ou aquele outro grupo. Ou que nós sabemos mais. Nós somos todos iguais diante do Senhor, no sentido de que o mesmo preço foi pago para todos nós, e nesta mesa aqui nós vamos ver que Deus não faz separação de ninguém. Não interessa se você é maduro, se você é verde, né? Ou está começando agora. Não interessa qual a sua situação. O sangue que foi derramado no Calvário foi para você, foi para mim, foi para todos nós. Nós estamos todos diante da mesa do Senhor e isso manifesta a nossa unidade. Por isso nós buscamos na cidade essa compreensão. Nós não queremos realçar nada que não seja esta obra maravilhosa de Deus e que a nossa casa não está dividida e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós não estamos percebendo muito bem o que está se passando. Eu quero só usar como exemplo o que aconteceu com Belsazar, aquele rei babilônico que estava ali na festa, muito alegre, quando a mão começou a escrever na parede. Quando a mão começou a escrever na parede, já não tinha mais jeito. Naquela mesma noite, a história nos diz, o Império Babilônico caiu na mão dos medos e persas. Enquanto do lado de dentro estava tendo festa, do lado de fora dos muros daquela cidade, tinham exércitos sitiando aquela cidade. Mas ela era inexpugnável. Ela tinha capacidade de subsistência. Ia cansar aquele povo lá. Mas a mão escreveu na parede. O rio foi desviado e as tropas entraram dentro daquela cidade. E naquela noite mesmo, a destruição chegou na Babilônia. Meus irmãos, nós precisamos de ouvir o ruído que está por trás, ou melhor, por fora dos nossos muros. O mundo espiritual está em efervescência. O Espírito do Anticristo, que o apóstolo João nos fala, que já estava presente, muito mais poderoso e forte, ele está no mundo. Dentro de pouco tempo, e você já deve estar percebendo isso, que nós vamos nos tornar ilegais na terra por defender os princípios da palavra de Deus. E o mundo não está interessado com a doutrina que você defende, não. O fato de você ser cristão e defender a causa e se posicionar em o nome de Jesus, você já é uma pessoa fora da ordem. Não é essa a direção que o mundo está tomando. Não é esta a direção que o mundo está tomando. Irmãos, as trevas estão vindo gradativamente e colocando o mundo em escuridão, e a palavra nos fala que isso aconteceria. A palavra nos fala que nesses últimos dias haveriam pessoas que estariam dando ouvidos a ensino de demônios. Fala a respeito dos falsos profetas. Fala a respeito do fato de que se nós não tivermos realmente os nossos olhos focados na pessoa de Jesus, invariavelmente nós poderemos ser surpreendidos em alguma artimanha do inferno. Mas essa mesa aqui nos traz para os pés do Senhor Jesus. Sem diferenças. Sem diferenças. E o apóstolo João diz o seguinte: irmãos, não adianta você ficar falando aí que você ama a Deus, que você não vê, se você não ama o irmão que está aí do seu lado e você está vendo ele. Isso não é verdade. E se você ama este Deus que te gerou, você também tem que amar aqueles que são gerados dele. Irmão, nós não colocamos ninguém no céu, nem tiramos ninguém do céu. Quem faz isso é Jesus. E nós não temos a responsabilidade, inclusive, de dizer quem que é e quem que não é. O que nós temos que fazer é nos aproximar em volta da mesa daquele que pagou um preço por nós, celebrarmos a unidade deste povo e dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Porque nós não só estamos anunciando que o Senhor pagou o preço ali na cruz por nós, mas nós estamos aqui na expectativa do teu retorno. Então, queridos irmãos, eu estou aqui para dar essa explicação. Essa casa não pode estar dividida. Existe uma situação em torno de nós, existe um momento especial, existe uma mensagem final que esse apóstolo traz para nós. E eu quero desafiar você a começar a buscar aquilo que João quer transmitir. Essa é a mensagem dos últimos dias. Ele foi a pessoa que Deus escolheu para escrever o livro do Apocalipse, essa revelação maravilhosa. Ele foi aquele que andou com Jesus desde o princípio até o final do ministério dele, desde o princípio até o final dos primeiros momentos da igreja na terra. E ele escreveu estas palavras, nos dizendo com muita unção que o que faz a diferença, na verdade, é o amor. O amor é paciente. É assim que começa. O amor é bom. Ele não se alegra com injustiça. Ele não se vangloria. Ele não é orgulhoso. Ele alegra-se com a verdade, regozija-se com a verdade. Ele sofre, ele crê, ele suporta todas as coisas. Esse amor não passa. Esse é o amor de Deus, que é derramado dos corações pelo Espírito Santo de Deus, que está em nós, que é testemunha clara desse Jesus, que é testemunhado através da igreja e através do Espírito. Este é o testemunho de Deus, Jesus, Deus encarnado entre nós. E ele faz toda essa diferença. Esse Jesus presente na sua vida e na minha vida nos faz viver um testemunho, que não é que somos divididos, mas pelo contrário, que nós somos um em Cristo Jesus. Um em Cristo Jesus. E nós temos que voltar para esta base. É o que João então nos instrui. No Antigo Testamento, Jesus mesmo, ele resume toda a lei em dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas Jesus começa o seu ministério dizendo o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo, tem coisa nova acontecendo. Jesus, no momento que despede os seus discípulos, diz para eles: eu vou dar para vocês um novo mandamento. Novo mandamento. E o mandamento que eu estou dando para vocês é esse: que vocês se amem uns aos outros como eu amo vocês. Este é o novo mandamento. E nós temos estado assim tão preocupados, e é correto isso, né, em evangelizar o mundo inteiro, em levar o evangelho a toda criatura. É isso mesmo, obrigação nossa. Mas, irmãos, do testemunho, essa é apenas uma parte. Tem a outra, tem o verso dessa moeda. O testemunho não é uma proclamação apenas. O testemunho é uma vida de amor. Não é um amor que gosta, é um amor que obedece. E o nosso irmão João, ele nos mostra que Jesus também deixou dois mandamentos para nós. 1 João capítulo 3, versículo 2. Temos muitas coisas para realizar, assim como no antigo tinham 613 mandamentos que foram ali resumidos. Na graça também nós temos muitas orientações de Deus com relação ao nosso comportamento cristão, mas mandamentos nós podemos ver que estão todos aí, direções incluídas no versículo 23 da carta de João. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Primeiro, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo. Segundo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Que mandamento é este? Que nos amemos uns aos outros, assim como ele nos amou. Meus irmãos, nós sabemos, capítulo 13 de 1 Coríntios, mostrando que todas aquelas evidências, os dons, aquelas manifestações do Espírito, tudo aquilo não teria sentido sem o amor. E ele ainda fala mais: nem a fé e nem a esperança são maiores do que o amor. Todas essas coisas passam, o amor permanece. E o apóstolo João tem a ousadia de dizer o seguinte: que Deus é amor. Deus é amor. João está fechando a história, fechando a revelação e dizendo que nós precisamos estar dentro desta realidade, porque através dela é que nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, em vos amardes uns aos outros, assim como eu vos amei. Engraçado, aqui não está falando a respeito de um pensamento igual a respeito de toda a revelação. Não. Está falando. E muitas vezes nós estamos esperando esse momento em que todos fiquem uniformemente iguais na maneira de entender e compreender a revelação das Escrituras, para então nos manifestarmos ao redor desta mesa, diante do mundo espiritual e diante da população onde nós estamos, declarando que somos discípulos de Jesus. É esse o objetivo, irmãos. Nós precisamos de caminhar na direção daquilo que é o mandamento e o que nos ordena o Espírito Santo de Deus. Esta reunião, então, ela acontece em torno e ao redor desta mesa. E, concluindo essa palavra breve de abertura aqui, para que nós, então, possamos passar a palavra ao nosso irmão Marcos, que há de conduzir aqui a celebração, eu gostaria, então, de chamar a sua atenção para que você entenda o que está acontecendo ali também, nessa mesa separada. Ela não está separada para distinguir esses irmãos como expressões maiores dentro da igreja. Mas nós temos sentido a necessidade de que os irmãos que são ministrados por estes que aqui estão, no ministério em que exercem, entendam que isso parte de nós. Esse entendimento não é um entendimento isolado, não é alguma coisa que está sendo feita por um ou iniciativa de apenas dois. Todos esses que estão sentados naquela mesa ali, vocês os conhecem, né? Estão presidindo nos ministérios onde o Senhor os tem colocado. E nós fizemos questão hoje de colocar separado para que vocês entendam, irmãos, que tudo isso que nós já estamos vivendo na nossa comunhão semanal seja também alguma coisa absorvida em todas as congregações aqui representadas. A mensagem está clara? Nós somos um. Nós não estamos buscando uma nova denominação, não estamos buscando que todo mundo fique uniformemente igual, né, assim, no sentido da forma, até mesmo de celebrar ao Senhor, a maneira como entende a predestinação. Não, irmãos, não. Nós queremos assentar com os nossos irmãos, porque nessa mesa todos nós somos iguais. Todos nascemos de novo, se é que essa experiência já aconteceu. E nós temos um nome que ninguém conhece, só o Senhor e você. Nós fomos estes que o Senhor Jesus desceu do céu e separou, trouxe, tirou de dentro do mundo e trouxe para si mesmo. Esses são meus, esses não são do mundo. O mundo os odeia, o mundo não gosta deles porque eles não são mais do mundo. E para onde Ele nos chama? Ele nos chama para estar em volta da sua mesa. Eu vou preparar lugar para vocês, mas eu vou voltar, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Esse é o desejo do coração do nosso Senhor. E nós também desejamos isso. Por isso que Ele diz, fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Meus irmãos, é esse o nosso desejo. E a palavra nos fala que o mundo então verá. Não diz que ele vai converter, não. Ele vai crer, ele vai entender que realmente nós somos autorizados pelos céus na terra. Porque o amor só existe onde Deus está presente. E isso vai ser o destaque principal nesses últimos dias. Se vocês se amarem uns aos outros, como eu amo vocês. Amém? Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida no entendimento destas coisas que nós queremos aí estar compartilhando com os irmãos.